achava que os momentos bons seriam eternizados, mas foram se tornando cinzas e opacos com o passar dos dias. Te ver de longe como um fio da daga atravessando o meu pescoço. Quando me deito, sinto o peso e o medo de ficar sozinho nos escombros do abandono. O tempo para, me martirizo, falho fraco. Penso por quanto tempo devo permanecer nesse plano. Ainda incapaz de pensar no dia seguinte. Imagina fazer planos pra duas vidas, não. Só me resta dividir o choro contigo, solidão.